ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tiqueri. Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas de hoje dá início a uma série enfocando a produção de Fernando Iazeta. Fernando é um compositor nascido em São Paulo em 1966, formado em percussão na Unesp, realizou seu doutorado no Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo e é professor da Universidade de São Paulo, onde coordena o LAMI, o Laboratório de Acústica Musical e Informática. Fernando está conosco na linha e nos concederá uma entrevista sobre as obras contidas no CD Música Eletroacústica Brasileira, Fernando Iazeta. Fernando, é uma alegria ter você aqui no nosso programa. A gente vai enfocar o CD Música Eletroacústica Brasileira, Fernando Iazeta, um CD que então enfoca a sua produção composicional ao longo aí de mais ou menos 10 anos, né? Eu vou fazer um percurso temporal, vou começar da primeira peça, seguir até a mais recente. Queria, no entanto, perguntar primeiro sobre o projeto, como é que surgiu a ideia desse CD? Eu sei que ele é uma produção que vem do LAMI, que é o laboratório que você coordena na USP. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, por favor. Oi, Rodrigo, um prazer falar com você, com os ouvintes. Esse projeto alguma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, de recolher algumas composições eletroacústicas que eu fiz em situações diferentes, em estágios diferentes aí do processo de criação. Então, são peças que têm ideias diferentes, perspectivas diferentes. E, algum tempo atrás, eu resolvi, então, bolar um projeto para colocar isso para frente. E nesse processo eu resolvi convidar outro compositor de música eletroacústica, Rodolfo Caesa, justamente porque eu notei que ele também tinha uma produção de composições bastante consistente que não havia sido registrada em CD. Então eu aproveitei, fiz um projeto para gravação e edição no LAMI, que é o estúdio que a gente tem na Universidade de São Paulo, e pedi apoio para a Petrobras. E daí, desse projeto, nasceram dois CDs, são duas coletâneas, vamos dizer assim, um com obras minhas, outro CD com obras do Rodolfo Caesar, e que foi lançado em 2008, 2009. Muito bem, a gente vai chamar o Rodolfo de volta no programa para falar da parte dele no projeto. A peça que a gente vai começar difundindo o programa de hoje se chama Promenade. É uma peça de 97 e é uma peça mista, não é isso, Fernando? Que congrega um instrumento que é muito familiar para você, se eu não estou enganado. Exato. Na verdade, uma peça para sons eletrônicos e duo de percussão. Eu fui percussionista, né? Inicialmente minha carreira musical foi como percussionista de orquestra e de música de câmara, e depois que eu fui indo um pouco para o lado da composição. Então eu sempre tive muita ligação tanto com a escrita para instrumentos de percussão, quanto com a relação com a sonoridade dos instrumentos de percussão, né? Muita gente diz que as minhas peças, de maneira geral, tem um caráter percussivo mesmo nas peças eletroacústicas. Então essa foi uma encomenda, na verdade, do contexto que é formado por dois grandes percussionistas e grandes amigos meus, Ricardo Bologna e o Eduardo Leandro. E eu compus essa peça para eles em 97. Na verdade, eles tinham na época também um projeto de gravar um CD, fizeram encomenda. E foi um grande prazer ter a peça estreada por músicos de tão alto gabarito. Você já chegou a executá-la também em alguma situação ou não? Como percussionista, pergunto. Não, jamais. A peça ela tem uma escrita mais ou menos clara, transparente, mas ela é muito difícil de ser tocada. Eu realmente não teria a mínima condição de executar a peça. Realmente é uma peça para... ela é virtuosística tanto individualmente para os instrumentistas quanto na interpretação, porque ela demanda realmente muita fineza de detalhe e sincronização com os sons que estão pré-gravados na parte eletrônica. Muito bem. Aqui você fala que ela trabalha com um painel sonoro cuidadosamente construído, né, pela ação dos músicos e dos alto-falantes para colher formações rítmicas, inflexões harmônicas significantes e exuberância da atividade instrumental. As fontes sonoras que você usa são de que natureza? Boa parte dos sons são sons percussivos, né? Alguns sintetizados, mas a maior parte deles gravados em estúdio. São amostras sonoras, né? Algumas delas daí sim eu tocando no estúdio, uhum. Mas são amostras sonoras que depois foram trabalhadas, né? E elas compõem, né, uma paisagem sonora junto com os sons dos dois instrumentistas. Vamos ouvir então Promenade, uma composição de 1997 para sons eletrônicos e dois percussionistas, na interpretação do duo Contexto. Thank you. Essa foi Promenade, uma composição de Fernando Iazeta, de 1997, para sons eletrônicos e dois percussionistas, aqui na interpretação do Duo Contexto, formado por Ricardo Bologna e Eduardo Leandro. Um lado da tua produção, Fernando, é o trabalho com trilha sonora para espetáculos teatrais, espetáculos de dança, multimeios, né? Dru é uma experiência dessa natureza. Fala dela para a gente, por favor. Eu trabalhei muito tempo com peças multimídia, trabalho muito até hoje, né? Especialmente com dança. Eu trabalhei durante praticamente 10 anos com uma bailarina e coreógrafa, a Ivani Santana, que trabalhava, ela fazia coreografias e projetos que envolviam não só a parte corporal da dança, mas também cenografia, iluminação, imagem e interação entre esses elementos. Então, fiz várias peças, tive o privilégio de participar com ela em vários espetáculos, onde a ação dos bailarinos, as imagens projetadas e a música produzida, tudo isso acontecia não só em sincronia ao mesmo tempo, mas de uma maneira muito sinergética, né? Havia um contato muito grande entre esses polos aí, sonoro, visual, corporal. E Dru nasceu de uma trilha ou da parte sonora de um desses espetáculos que eu fiz com a Ivani Santana. A partir do material composicional desse espetáculo, que obviamente era um espetáculo mais longo, um pouco mais de uma hora, eu extraí certos materiais e a partir desses materiais eu fiz essa composição eletroacústica chamada Dru. Vamos ouvir então Dru, uma composição acusmática de 1998. Thank you. Essa foi True, uma composição de Fernando Iazeta, de 1998. Com isso, nós chegamos ao final do programa de hoje. Estaremos de volta na semana que vem para dar continuidade à série enfocando a produção de Fernando Iazeta, quando contaremos, mais uma vez, com os trabalhos técnicos do Tony Godoy. Até lá! Eletroacústicas. Uma parceria da Escola de Música da UFRJ e da MEC-FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli.